Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br! Seus cabra da moléstia! Estou aqui hoje, eu, Topeira, com o japonês. Fala aí, japonês. E aí, pessoas? Hoje o Topeira vai ser o nosso coroné. Estou aqui também com o professor. Fala aí, professor. Oi, Topeira. Estou aqui de novo para falar sobre o cangaço. É, estamos também aqui hoje com um convidado especial, o nosso especialista em quadrinhos, o Orphan. Fala aí, Orphan. E aí, galera, tudo bem? Só para dizer que eu tenho o corpo fechado. Estamos aqui hoje reunidos em nome de ninguém para falar sobre o cangaço. Esse podcast está saindo hoje, dia 28 de julho, se você está ouvindo no dia do lançamento, se você está ouvindo no futuro, bela bosta. Mas hoje é o dia em que morreu o rei do cangaço, Lampião. A gente vai contar um pouquinho a história dessa turma de bandido romantizada e um pouquinho do panorama histórico daquela época também, logo depois dos e-mails. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, então vamos lá, japonês, para a leitura das mensagens dos nossos ouvintes. Eu estou repetindo a mesma coisa que o cara fala na vinheta. Uhum, igualzinho. Parece até que fui eu que gravei, né, cara? Não, nada a ver. Então, antes, um recado. Exatamente, aquele seu recadinho. Então vamos lá, ouvir a vinheta, né? Pagar o spot de 30 segundos aí do pessoal que venceu o Bolão Podcast BR. Ouve aí. Vida Long Prosper, a gente é do Nerd Express, assessores do Bolão Podcast BR, e aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto o Molusco. E aqui tá o Maru, que gosta tanto de futebol, que torceu pro Japão. E do meu lado tá o Pablo, que descobriu todos os resultados da Copa no Orkut, antes da Copa. E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente quer agradecer a participação de todo mundo no Bolão Podcast BR, e dizer que mesmo não gostando do assunto, a gente sabe mais do que todo mundo. Tchau, cafezinho! Acesse universonerd.com.br/Nerd Express. Parabéns, então, aí pra galera lá do Nerd Express, que ganhou, né? Nerd Express não, né? Nerd Express. Eles ganharam na categoria Podcaster, e todos os podcasters que estavam participando têm que pagar 30 segundos de áudio pra eles. Então tá aí a propaganda dos caras, acessem lá. E parabéns também pra Susan, né? Que ganhou como ouvinte. E também, japonês, você está percebendo alguma coisa diferente no nosso site? É, uns detalhezinhos, assim, que não tem muita coisa a ver e tal. A gente fez uma reestruturação gráfica no nosso site para que a navegação fique mais agradável, mais fácil e mais segura para você, querido usuário. Para que fique mais bela. Sim. Mais atrativa. Vamos lá, mensagens? É pra isso que a gente tá aqui, não é? Exatamente. Começamos então pelo e-mail do Leonardo Mitocôndria, 23 anos, São Paulo. Olá, historiadores, aqui é o Leonardo do podcast Papo Lendário. Pra quem não conhece o Papo Lendário, www.mitografias.com.br. Você conhece, Topeira, Papo Lendário? Sim, senhor. Não só conheço, como ouço regularmente, cara. É um podcast de mitologia. É bacana, apesar de mitologia e história serem duas coisas meio... né? Uhum. É, se Heródoto conta histórias e filosofias, é a mesma coisa. É parecido. Faria do mesmo saco. Se um exército de 5 milhões de pessoas pode andar por aí, né, cara? Por que não um deus jogar raio na cabeça exatamente dos outros? Exatamente. Vai só do ponto de vista da pessoa. Sim. Bom, diz Leonardo, ouço vocês já há alguns dias e resolvi comentar só agora, pois finalmente consegui ficar em dia com o cast de vocês. Gosto muito desse tema, tanto que um dia talvez até pretendo fazer um curso superior de história ou não, sei lá, super decidido, Leonardo. Leonardo fala que conheceu a gente pelo site do Bolão Podcast, esse que a gente já mencionou anteriormente, e diz que a gente tá de parabéns, que dos primeiros episódios pra esses últimos, a qualidade evoluiu bastante. Só tem um problema. Não consigo rodar nenhum dos episódios no iPod. Só consigo ouvi-los pelo PC. Gostaria de saber se acontece com mais algum ouvinte. Prometo que comentarei mais nos próximos episódios. Eu não ouvi falar disso de mais ninguém. Inclusive, ouvintes que usam iPod, comentem aí com a gente, né? Se vocês estão tendo problema. Porque eu transfiro normalmente, né? Sempre testo. Assim que eu coloco no ar, eu testo. Transferi ele pelo iTunes, passo pro iPod e vou ouvir. E você, japonês, tá tendo algum problema com o seu iPod? Não, Topeira, não tive problema não. Apesar de eu não utilizar muito o iPod, não tive problema. Eu baixei direto pelo iTunes também, tá normalzinho. Pastinha lá, podcasts, tá tranquilo, não tive problema não. Se alguém mais tá tendo problema em passar o podcast pro iPod, entre em contato com a gente aí que a gente vai tentar solucionar esse problema. Senão, a culpa é sua, Leonardo. Exatamente. Tem um pequeno folhetinho que vem junto, chama manual. Ou então você faz o que a Apple mais adora, né, cara? Joga esse seu fora e compra um novo. Tá aí, porque se você tivesse acertado no bolão, você tinha ganhado como a Suza. Tava com o iPod novo. É, valeu então aí, Leonardo. E acessem lá, galera, mitografias.com.br. Temos também o e-mail do Fernando Cândido, 27 anos, Amparo, São Paulo. O Fernando fala que o podcast tá muito legal, só que só acha que também deveriam, que a gente deveria também falar um pouco mal dos comunistas. No podcast do Vietnã, falamos do dia sobre como mandavam soldados para a morte, os russos, o que faziam. Já houve algum sistema socialista que fosse bom? Falam como se os Estados Unidos fosse o grande mal do mundo. Mas e o resto? O resto também não presta. Fora isso, o podcast tá legal. Eu estou sentindo o cheiro de tucano, mas tudo bem. Ô, Fernando, é o seguinte, cara, eu até respondi pro Fernando, né, por e-mail, que ele mandou isso aí por e-mail pra gente. Uhum. E eu respondi pra ele e vou falar aqui pros ouvintes também, né? E a gente não defende nem comunistas, nem capitalistas, nem budistas, nem católicos, nem judeus, nem nada. Nem canhotos, nem escravos. A questão do comentário que a gente fez ali foi porque tava no contexto. Eu creio, inclusive, que em outro episódio a gente comentou, né, que os russos mesmo, a defesa deles foi mandar os soldados dele, né? A gente até brinquei com o professor, falei que a tática dos russos é vai mandando o soldado que uma hora a munição do inimigo acaba, né? Eles fizeram isso pra defender Stalingrado, igual os Estados Unidos fizeram isso pra tomar Normandia. Nenhum deles é bonzinho, nem os comunistas, nem os capitalistas. Exato. Temos também o e-mail do André Fi, de 24 anos, de Campinas. Olá, pessoal, tudo jóia? Qual não foi minha surpresa quando eu vi citarem o podcast de vocês no MetaCast? E olha que coincidência, no mesmo episódio, se não me engano, leram um e-mail que eu mandei pra eles também. Que isso, cara? O cara já tá virando sucesso na internet. E mais doido ainda é que ele já conhecia o Visão Histórica, porque ele foi contactado pelo Topeira. Diz aí o André, até falou que as vinhetas que a gente colocou, que a gente usou, ficaram muito boas, bem melhores do que as que ele estava produzindo. O cara tá valorizando o produto, né? É, obrigado. Se alguém quiser contratar o André pra fazer vinheta, aí fala comigo. O André também aproveitou pra dar os parabéns pelo podcast, escutou uns trechos de alguns episódios e achou bem interessante. Ele falou que mora lá em Campinas, que é próximo aqui da cidade onde a gente mora e que vinha direto pra nossa cidade, desejou sucesso e mandou a gente a merda. É, a cidade que a gente mora por acaso é Ribeirão Preto. Você tá querendo fazer segredo disso? Por quê? Você fala porco, porta, porteira e você acha que os caras vão achar que você mora no Rio Grande do Sul? Ah, tô nem aí. Falo porta, problema. Fala problema. Problema. Eu falo problema, psicologista. Você fala problema porque você é ignorante, não porque você é caipira. Além disso... Eu lembro sim do André que entrou em contato, né, com a gente agora. Eu falei com muitos, muitos, muitos locutores comerciais na época que a gente tava querendo fazer a vinheta. Uhum. A gente fala, fica parecendo que o serviço dele é uma merda e na verdade não é. Uhum. A questão é que a gente, né, atacou mal o alvo. A gente foi atrás de locutores comerciais, quando na verdade o que a gente precisava era de um ator, né, cara, pra fazer a vinheta. A questão é que a gente não conseguiu achar nenhum ator e os dubladores são pessoas um pouco inacessíveis. Você tem algum exemplo aí, Topeira? Eu tenho, mas não vou citar. Tá, então imite. O Estrelinha. Enfim. Mas enfim, acabou que a gente fez e ficou bom. Próximo. Bom, além dos e-mails, tivemos também comentários do Orphan, comentários do Gil, do CRA, dizendo que o significado de PBX é Blue Phoenix, que a gente queria saber isso anteriormente, que a gente tinha falado, né, bom, o que significava o nome do cara e tal. Os amigos do BPX entregando já o que significa. Mas isso é bom, porque olha só o pessoal indicando podcast pros amigos, Topeira. Aí é ótimo. Inclusive, né, parabéns aos nossos ouvintes, né, cara, que no episódio passado a gente pediu pra eles usarem a área de comentários, né, que é pra eles participarem do podcast, né, cara. Nossos assunto não acaba aqui, né, com a gente falando. Uh-uh. E dessa vez o pessoal falou mesmo lá, mandaram mais comentários, aumentou o número de comentários e aumentou a relevância de cada comentário. Tivemos também comentários do Rafael Erickson dizendo que índio era péssimo para se escravizar, que eles preferiam morrer do que trabalhar e que isso acontece até hoje com os índios, e elogiou nós três como de costume, eu, você e o professor. É, então aí vocês ouviram aí, tem uns índios lá que estão matando as pessoas aí pelo Brasil. Se vocês ouvirem isso por acaso, Rafael Erickson, casualplayer.com.br, não tem nada a ver com histórica, por favor. Embora eu concorde. Tivemos também comentário da Jennifer, comentou lá rapidinho, mandou beijos para nós. Obrigado. Obrigado, Jennifer. Fotos para... Tem também o comentário do Red Baron, que eu começo a chamar aí de Barão, pra gente não precisar ficar fazendo aqueles Red Baron. O Barão, ele disse que o comentário do Rafael Erickson suscitou uma pergunta. Ele disse que supostamente os portugueses teriam começado o comércio massivo de negros africanos. Então, quer dizer que os americanos plagiaram o negócio lucrativo dos portugueses? Ou eram os próprios portugueses que acabaram estendendo suas redes de comércio? Cara, não respondi no site porque eu não entendi essa pergunta. O que você quer dizer com americanos? Né? Americanos, você quer dizer, se os portugueses que trouxeram os negros pro Brasil, ou se eles começaram a escravizar os negros em outros lugares e depois trouxeram pro Brasil? Porque no Brasil foram os portugueses que começaram, né? Através do... É lógico, eles faziam o comércio, quem transportava eram os holandeses, né? Os flamengos, como o professor falou. Uhum. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta dele. Se eu não respondi, pergunte de novo. Pergunte de novo e com um desenho, porque eu sou meio burraldo, eu não entendo. Você sabe que pra entender o comentário do Barão, você tem que ler primeiro do Rafael Erickson, né? É, eu conheço esse site, é historica.com.br, né? Eu entro sempre lá. Que bom pra você. Bom, eu comento duas coisas então. Primeiro, né, você viu que as pessoas estão ficando amiguinhas no site, Topeira? Sim, elas estão se citando. Veja bem, se citando. Não, cada um faz amizade no nível que quiser. Bom, a comunidade, né, cara? A comunidade, que coisa bonita. Linda. Bom, e a outra é que eu vi o blog do Barão, pra quem curte blues, é muito bacaninha. Bacaninha não no sentido de bonitinho arrumado, mas no sentido de bacana mesmo. Uhum. Então você quer dizer que o site dele é desarrumado? Não, eu quero dizer que o site dele vai ter graça pra quem gosta de blues. Quem não gosta, talvez não vá se sentir tão à vontade assim no site. Quem não gosta de blues, bom sujeito não é. Exatamente. Tivemos também o comentário do Felipe Forte dizendo que podcast, que ele sempre fala que a gente fala podcast. Ó, isso aí é porque a gente é do interior e não vem querer dar uma não, tá? Nunca reparei, o correto seria podcast, né, cara? Mas tudo bem. É, mas é que a gente às vezes enfatiza podcast. E o Felipe Forte, ele diz o seguinte, ele diz que podcast deveria ser semanal. Eu falei pra ele no site que eu ia deixar pra você comentar isso, Topeira. Felipe Forte, meu amigo. Vai lá, comente. Vai, próximo comentário. Eu não posso xingar os ouvintes, cara. Não, tô brincando, Felipe. A gente até gostaria de fazer, cara, mas como não depende só de mim pra fazer um podcast, depende de outras pessoas, entre essas pessoas, o professor, que é um cara que tem uma vida, né? Ele tem um trabalho. Ao contrário da gente aqui, ele tem uma vida no mundo real. Uhum. É, da gente aqui, eu e o japonês, no caso, né? E fica difícil, né? Ele tem uma disponibilidade toda semana, assim, pra fazer com a gente. Por isso que eu deixei quinzenal, porque eu não quero falar, ah, a gente vai fazer semanal. E um dia ele não pode fazer, ou o japonês não pode fazer, ou eu tô ocupado com outra coisa também. E furar, né, com essa periodicidade, que eu acho que seria um desrespeito com o nosso ouvinte. Então a gente bolou esse formato aí, que nem é quinzenal, né, cara? É quatorzenal. Sai de 14 em 14 dias. Eu tô pera, quem foi que disse que a gente não pode xingar os ouvintes, cara? Eu disse, cara, os ouvintes, eles mandam mensagens pra gente pra participar, japonês, porque eles querem fazer parte, eles querem ser ouvidos, não humilhados, igual acontece em alguns lugares por aí, né? Nossa, que povo sem noção, cara. É que o japonês não ouve muito podcast, ele não sabe, né? A gente não vai ficar aqui humilhando a profissão das pessoas, ou humilhando a cidade de onde elas vêm, ou a idade delas. Fica fazendo chacota não. Com os ouvintes. Está errado. É com respeito, gente. Não, a gente brinca, mas é dentro de um respeito, né? Que se alguém não gostar, pode mandar um direito de resposta que a gente se retrata sem problema nenhum. Não é na maldade. Não. A gente teve também comentário do Samuel Varela, do João Vitor, do Antônio Pedro elogiando, esperando pelo próximo episódio, do Tose ou da Tose, que eu não sei, cara, qual é o correto. É o Tose, cara. O Tose é aquele cara do Cerveja Geek. Puta, tá. Então a gente teve o comentário do Tose. A gente até ficou zoando, falando assim, é Tose ou Tose? O Tose. É verdade. É que eu estive fora por alguns episódios aí. Tivemos um comentário da Renata também. A Renata diz que não tá afim de fazer piadinha sobre a escravidão, que ficou com medo de mim. Só porque você foi mega hostil no começo do episódio, xingou todos os palavrões que existem. Peraí. Não foi assim mega hostil. Eu fui hostil e a minha hostilidade foi direcionada àquelas pessoas que todo mundo sabe muito bem quem é. Tá bom. Enfim. Eu não conheço, mas tudo bem. Ah, cara, são aquelas pessoas, tipo, os caras, pô, lá, ó. Tá todo mundo, faz apologia à escravidão, fala mal de judeu, atacou as buchas. A galerinha que não entende o sarcasmo. Isso, que quer pagar de bom... Bom cidadão, sabe? Correto, ético e moral. Uhum. A Renata disse que você, Topeira, tá de parabéns, que o site está mais elaborado, as gravações também estão melhores, embora ela tenha a impressão que falar muito rápido é mal de professor. Ei, professor, tomou. Toma aí, eu fui elogiado. Mas é questão do professor aí, ele é assim mesmo, cara. As pessoas falam, às vezes, eu não entendo o que ele fala, mas pessoalmente você também não vai entender, ele fala assim mesmo. A Renata deixou uma sugestão. Se a gente pode falar mal da igreja também. Como assim? Né, que ela adoraria um episódio sobre isso, pra gente colocar na lista. Ela aguarda os próximos episódios, risos, na verdade, né? E me dá um aviso, que ela também não sabe controlar a agressividade dela, e pra eu não zoar ela dessa vez. Renata, sobre esse seu comentário, eu não tenho muito pra dizer, não. A não ser que eu gostei da sua sugestão, pra gente falar mal da igreja. Mas isso, infelizmente, a gente não pode fazer num episódio específico, num único episódio. Senão pega muito mal, né? Isso aí é a opinião do japonês, na verdade. A gente nunca fala mal da igreja, a gente não fala mal de nada. A gente só comenta os fatos históricos. Se a gente faz uma piadinha aqui ou ali, é acaso, né, cara? No contexto do momento. Falar de pedofilia aqui. Aqui. Aquela piadinha. É, mas ouça aí, Renata. A gente fez um episódio inteiro sobre Inquisição Espanhola. Ouça lá, você vai gostar. É isso então, japonês? É isso então, Topeira. Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso episódio sobre Lampião. Mas antes, lembrando mais uma vez, de novo, novamente, nosso site está aí todo reformulado, todo bonitinho. Se você quiser ver a cara feia do Topeira, do japonês, do professor, de todo mundo que faz parte da equipe histórica, vai lá na seção Quem Somos, que agora finalmente está lá, né? Com nossos... Oh, céus, oh, vida, eles vão nos reconhecer na rua? Maldição! Isso, olha, cara, ver a nossa cara não é... vantagem pra ninguém. Eu acho que não. Se fosse vantagem, a gente tava bem. A gente seria modelo, mas né? Mas acessem lá. E pra quem gosta de pular a sessão de mensagens dos ouvintes, não vai ouvir o que a gente vai falar agora, que é uma surpresinha. No próximo episódio, tem uma coisa bacana pra vocês que nos ouvem. Isso. Prozão! Vamos lá então, japonês, pra Caatinga? Ai, vamos. Posso pegar minha água antes? Pode. Vamos lá contar mais essa história. Time has come for America to hear the truth. Eu não afirmei a esse escravo que eu não tolero esse tipo de comportamento. Me desobedecendo em coisa que eu já tinha assuntado. Eu não afirmei que não queria saber de vocês e com carinho com os homens da rodagem. Tu sabe o que é que eu faço com os pestes que me trazem essa desconfiança? Tu sabe? Tu tá vendo o que é que eu faço com gente de tua qualidade? Seu cão! Tu tá vendo, não tá? Eu não sei porquê. Eu nunca vi capa macho corado na minha frente. Tu não vai comer terra só pra tu contar o que é que acontece com quem desobedece. O capitão Virgulino Ferreira da Silva, Virgo Lampião, governador do sertão! Bom, pessoas, então vamos falar sobre o cangaço, primeiro explicando o que é um cangaceiro. Alguém saberia me explicar o que é um cangaceiro? Você quer saber a origem cangaceiro do nome? Eu quero saber a etimologia da palavra e quero saber também sobre a jurubeba cangaceiro. Não sei, mas cangaceiro, ele tem umas origens históricas aí no século XVIII, né? A gente pode dizer assim, depois a gente vai falar um pouco da época aí, mas os coronéis, os grandes fazendeiros da época recrutavam jagunços, né? No Nordeste, em todo o Brasil, e o cangaceiro vieram daí desses jagunços que os coronéis recrutavam. A gente vai ver como que eles deixaram de ser jagunços e viraram cangaceiros. A palavra eu não sei o que significa, não. É, mas isso não importa também. Ninguém tá... as pessoas estão cagando pra etimologia, né, cara? Acho que é só eu que me importo mesmo. Mas é bom dizer também que esses coronéis a quem nós vamos nos referir nesse episódio não tem nada a ver com a patente militar, viu, gente? São aqueles fazendeiros que atiram nas pessoas. Cara, mas os fazendeiros não atiravam nas pessoas. Por isso que eles contratavam jagunços, cara. Jagunços atiravam nas pessoas. Exatamente. Então a gente pode dizer assim que os jagunços eram os capangas dos coronéis, é isso? Isso mesmo. Uma espécie de segurança particular. É, uma segurança particular do século XIX. Mas a gente podia falar um pouco aí da história, um pouco, né, do... Como que fala assim? História? É H-I-S-T-O-R-I-A. Não, no contexto histórico mesmo. Porque é uma região... A gente fala um pouco assim, coronel, fazendeiro. O pessoal fica pensando assim, né? Mas como que os caras faziam as coisas? E depois ninguém falava nada. Então a gente tinha que pensar um pouco o Brasil como ele é hoje. E o que que era naquela época, né? Basicamente a gente pode pensar... O Brasil hoje a gente tira a polícia, né? O exército praticamente também não existia. A gente tá falando do século XIX, né? 1800, alguma coisa. Não tinha polícia, não tinha cidade, não tinha mercado. Não tinha energia elétrica e não tinha quase nada que a gente conhece hoje, basicamente. Só tinha fazendas, escravos e algumas poucas pessoas livres que ou trabalhavam pro coronel, que é o dono da fazenda, ou morriam de fome. Então a situação do Brasil era um pouco essa, né? Um país ainda com uma estrutura igual a da colônia. Uns grandes latifundiários cheios de escravos e uns caras livres armados para defender o que o coronel, o grande fazendeiro, achava que estava certo. E aí de quem fosse contra ele. E o que aconteceu depois aí é que esses coronéis começaram a juntar pessoas, né? Esses jagunços, e armar eles e começaram a formar, né? Tinha o coronel da esquerda, o coronel do meio e o coronel da direita, e cada um queria tomar as terras dos outros. E cada um foi cada vez formando uma força maior, até chegou um ponto que eles tinham pequenos exércitos. E os dissidentes, né, os desertores desses exércitos que acabaram virando aí as milícias livres, né, que a gente conhece como cangaceiro. Tô certo, professor? Eu tô chutando bonito. É, mais ou menos isso mesmo. Aí a gente pode destacar por que o que aconteceu, né, os cangaceiros virarem, né, se deixar ser jagunço e se tornar... E, na verdade, o cangaceiro é isso mesmo, um jagunço autônomo. Ele deixou de obedecer o coronel e começou a fazer o que ele achava que tinha que fazer mesmo, né? Roubar os outros, atacar... cidades, as fazendas, numa época que não existia lei mesmo, só que eles, alguns falam assim que, se disse aí, os bandidos somatizados, na verdade, os fazendeiros não seguiam a lei, também não existia lei, a lei é o que o coronel mandava, né? E os jagunços que obedeciam o coronel, de repente deixaram de obedecer os coronéis. Um fato aí que é marcado como um divisor de águas, assim, que deu força aos cangaceiros, teve uma grande seca aí no ano de 1877. Sabe que eu adoro data, né? Em 1877, uma grande seca naquela região do Nordeste, o sertão do Nordeste, né? Ainda bem que hoje não tem mais isso. E aí, essa seca teve muitos fazendeiros aí... teve problemas, né? Muita fome, miséria. Muitos fazendeiros secando. Secando as propriedades, o pessoal com fome, miséria, aquela calamidade pública, né? E aí, muitos jagunços, o coronel ali com problemas pra pagar os jagunços, pra manter a sua fazenda. E aí, os cangaceiros decidiram, os jagunços, no caso, decidiram se tornar cangaceiros, se desgarraram do coronel, se desvincularam do coronel, e se tornaram forças armadas autônomas. As pessoas achavam eles legais, às vezes, tinham cangaceiros que atacavam só os ricos, não atacavam os pobres, né? Porque também não tinha nada pra roubar dos pobres, tinha que roubar de quem tinha, né? Então, de certa forma, eles eram vistos tipo um Robin Hood, assim, pela população em geral, porque às vezes eles roubavam os grandes fazendeiros, eles iam contra os grandes fazendeiros que oprimiam a população local, né? Eu acho essa colocação muito interessante, cara, porque eles realmente eram um Robin Hood, né? Eles roubavam dos ricos e davam pros pobres, que eram eles mesmos. Esse pessoal, os cangaceiros, era praticamente impossível, né? Capturar os caras. E quando eu digo praticamente impossível, eu quero dizer que era realmente bem possível, porque eles foram capturados e o cangaço acabou no futuro. Mas eles eram pessoas que viviam ali no meio da Caatinga, no Nordeste. Eles tinham conhecimento geográfico da vegetação, rotas de fuga, sabiam sobre ervas medicinais. Eles eram caras do mato mesmo. Então, pra polícia, que era os bobocas que viviam na cidade, pegar os caras no meio do mato não era tão fácil assim. Eles eram meio que ciganos, né, cara? Eles não moravam em local fixo, assim. Eles tinham uma vida bem nômade e tal. E até porque eles viviam de uma cidade pra outra saqueando, né? Então não dava pra ficar no mesmo lugar. A gente pode chegar à conclusão final, então, que os cangaceiros não passavam de bandidos nômades. Não eram bandidos, não, cara. Eles eram bonzinhos. Eles lutavam contra o poder dominante. Eles eram revolucionários. Socialistas. Nossa senhora. Os cangaceiros distribuíam riqueza. Eles pegavam dos ricos e davam pros pobres. Eles estavam distribuindo a riqueza da população. O fato deles serem os pobres que ficavam com o dinheiro repartido é bobagem, né? Então, cara, é o princípio do socialismo. Não funciona assim na Rússia? Acho que não, nunca fui lá. Ah, brincadeira, mas os cangaceiros realmente, assim, eles foram importantes, né, no contexto da época, porque eles eram contestação do poder dos coronéis. Os coronéis pagavam, eles eram mais ou menos igual aos Estados Unidos, cara. Eles pagavam o Bin Laden pra ser da CIA e depois os caras vão nessa caneia com eles. Os cangaceiros foram os coronéis que pagavam eles. Pagavam eles pra perseguir escravo, pagavam eles pra perseguir os outros meios do sertão. É, então os cangaceiros, eles eram praticamente assim, um samurai, né, que virou ninja, que eles deixaram aquele mestre deles, né? Meu Deus, gente. Não, pera um pouquinho. Os cangaceiros são ciganos, os cangaceiros são o Bin Laden daquela época, os cangaceiros são comunistas russos, ninja, samurai, que mais que eles são? Cara, não, mas ó, pensa bem, Topeira, pensa bem. O professor falou, ó, eles trabalhavam pros coronés. Quando não queria, o que eles faziam? Abrir negócio próprio. Então, você é autônomo, certo? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Montava lá a rebeliãozinha deles e tal. A rebeliãozinha deles. É o clubinho da rebelião. Clubinho da rebelião, é isso aí. Era o sindicato dos cangaceiros. Era parecido com a história de samurai, cara. O samurai, eles tinham a quem servir. Quando não, eles viravam ninjas. Que eram os caras que, tipo, não respeitavam leis, nem ética, nem moral nenhum. Bom, pra tirar essa dúvida, está aqui o nosso especialista em samurai. Confere, órfão? É, não. Não confere. Eles viravam Ronin. Que seria? Ah, seria mais ou menos como se fosse um samurai que ficava vagando e fazia serviços em troca de arroz. Mas não necessariamente eles não tinham honra ou qualquer coisa do tipo. Eles mantinham só a honra, mas eles precisavam comer e viver, né? E eles não vestiam nem roupa preta e nem usavam shuriken ou qualquer coisa do tipo. Toma aí, japonês. O órfão falou certinho, realmente, porque os cangaceiros tinham a sua própria honra aí. A única diferença é que não tinha arroz no Nordeste, né? Eles lutavam por água. Me dá um copo d'água! Cactus. Não! Me dá um copo d'água, porra! Tem uma definição muito polida que eu achei aqui na internet. Vocês conhecem a internet? Ainda não. É uma fonte importantíssima de informação segura. Eu achei aqui, eu digitei define questões do cangaço no Google e apareceu que o problema dos cangaceiros, que as pessoas se tornavam cangaceiros por questões sociais e fundiárias. Confere, professor. É isso mesmo, você deve ter achado isso no Wikipedia, cara. Uma ótima fonte de informação. Exatamente, cara. Eu trocaria essa definição polida de não tinha, de questões sociais e fundiárias, eu trocaria para eles não tinham dinheiro, não tinham comida e não tinham terra, né, cara? Então, vamos tomar de quem tem. É, cara, na verdade, eles eram um bando de gente muito pobre, ferrado, explorado pelo coronel e tudo armado. Eles sacaram que estavam com as armas e o coronel não tinha muita gente. Tava pagando para a arma para eles. Eles sacaram que eles podiam abrir como diz o japonês, eles sempre mais empreendedores, né? Eles devem ter feito algum curso no Sebrae e falou, vamos ser mais empreendedores, vamos abrir nosso pequeno negócio. Começaram a saquear, pegar a riqueza para eles mesmos, né? Sim. Então, vamos colocar aí que tinha esses cangaceiros, né? Que também eram ninjas, eram samurais, eram comunistas guerrilheiros russos, ronins e empreendedores. E o que o governo estava pensando disso, professor, aqui mais no final do século XIX, no começo do século XX, né? Quando o cangaço ficou oficialmente, né, no ar. Bom, aí a gente tem que pensar aí na época o que estava acontecendo, né, no Brasil. Acabou o Império, que é o Dom Pedro II, deu um chute nele, mandaram ele embora. que tava tendo a República. Uma nova realidade em que as mesmas pessoas mandavam do mesmo jeito antes, né? Só tinha mudado que tinha acabado a escravidão. E aí, o que, que o governo pensava? Ele pensava a mesma coisa que os fazendeiros, que quem mandava no governo, né? Quem lembra lá da história, os coronéis é que decidiam as eleições, era tudo fraudado, mó sacanagem, não, ninguém votava, na verdade. Essa é a época do tal voto de cabresto? É, isso aí, o voto de cabresto, porque o voto na época era aberto, né? Você ia lá, quem soubesse ler, né? Escrevia seu nome num livro, na frente do seu nome, quem se votava. Então imagina o coronel cheio de jagunço, chamou você pra votar, tava votar uma pessoa. E aí a pessoa ia lá e votava, né? E aí, o que que eles achavam? Eles achavam que os cangaceiros eram bandidos, marginais, sem vergonha, assaltantes. Teve um cara mais famoso que todos os outros, Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Uhum. Eu só queria começar falando sobre a infância e adolescência do Lampião, né? Que é interessante, quando ele era criança, ele foi uma criança normal ali do sertão nordestino. E ele aprendeu a ler e escrever, né? Que era uma coisa de gente da classe média, não era qualquer um. Ele trabalhou com o pai dele, igual todo mundo, tocando gado, né? O famoso aqui do interior paulista tocar gado. Que engraçado. E também trabalhava como transportador de mercadorias com burros, né? Eles não transportavam mercadorias com pessoas burras. Sobre o lombo dos burros. Hoje em dia, pessoa burra é chamada de laranja. É, fique bem claro isso. Mas quando ele era adolescente, já ali um garotinho de seus 12, 13 anos, ele já era folgado pra caralho, assim. Ele andava com os irmãos dele, armado, tocando terror, intimidando pessoas em feira pública, assim. Ele nasceu no dia 7/7/1897. Só que ele só foi registrado em 1900. Isso acontece ainda, né, cara? O sertão não mudou tanto, assim, né? Mas que merda, cara. Você falou 7/7/87. Eu achei que ia vir uma puta história cabalística sobre números. Não, nada. De interessante é que você falou que, assim, como ele trabalhava com o pai dele lá, como é que era lá? Tem um nome, o transporte de mercadoria lá. Almocreve, acho que é, né? Quê? Almocreve. Cara, não pode ser Almocreve. Cara, eu acho que é. E que, assim, esse conhecimento dele, né, dos caminhos do sertão aí, foi, sem dúvida, muito importante pra ele alguns anos mais tarde, né, quando ele se tornou aí o Lampião. Fazendo essas putarias que ele aprontava aí, ele logo se envolveu com crime e com os irmãos dele, dois dos irmãos deles, né, o Livino e o Antônio, eles eram ali os pit boys do sertão, né. Numa das buscas que a polícia fez na casa deles, o pai deles foi assassinado pela polícia. Foi isso que deixou o Virgulino revoltado e fez ele entrar pro cangaço. Não, quando fala da polícia, né, na época não tinha bem uma polícia, assim, como a gente tem hoje, né? A polícia é praticamente os outros, os jagunços que os coronéis ainda tinham, que formavam as forças policiais. Não eram bem uma pessoal com treinamento, militares. Era igual, mesma coisa que os cangaceiros, só que pagos pelo governo. É, tinha tal da força volante, né? Que eles chamavam. É, mas primeiro vamos continuar na história do Lampião, né? Depois a gente fala de volante, senão mistura seguindo. Tudo. Seguindo, por que que Lampião virou cangaceiro, se ele tinha uma vida tão boa? É, acabei de falar, porque mataram o pai dele. E aí? E aí, ele se alistou em 1920 no bando de Senhor Pereira, porque ele queria vingar a morte do seu pai, porque ele estava possuído pelo espírito da vingança! Vingança! Vai ser. Foi nessa época que ele virou samurai ninja. Não, o que aconteceu foi que dois anos depois, ali em 1922, o Senhor Pereira se aposentou, né, da vida do cangaço. Eu não sei como é que funcionava o sistema de previdência do cangaço, mas eu sei que ele se aposentou. Cara, que eu lembre, assim, o Senhor Pereira tinha gostado muito dele, porque ele era um cara, tipo, meio que o braço direito dele, né? Você sabe por que ele pegou o apelidinho de Lampião? Cara, existe um zilhão de versões. Fala aí a qual você conhece, órfão. Cara, a versão que eu mais gosto... não necessariamente a verdadeira. É que ele atirava tão rápido e ele era tão bom com a arma, mesmo olhando com apenas um olho. Sim, aí ele só tinha... Não só tinha um olho, ele tinha os dois, mas um dos olhos era defeituoso. Não funcionava. Não funcionava direito. Só porque ele teve glaucoma e um espinho de cacto que furou o olho dele. Fraco. O Lampião, ele adquiriu esse apelido graças ao fato dele atirar tão rápido e tão bem com a arma, que ele conseguia iluminar. Ele conseguia iluminar o local. Então, um amigo dele tava precisando achar o cigarro que caiu por ali e o Lampião falou, não, pode deixar, rapaz. Eu faço isso. E começou a dar altos tiros e iluminou a noite. Assim, iluminou aquele pedaço, aquele local e conseguiu achar aquele cigarro do cara. Aí o cara virou assim, olhou pra ele e falou, cara, você atira tão bem, tão rápido que você iluminou a noite como se fosse um Lampião. E você, professor? professor, tem alguma versão? Pode inventar uma se você quiser, ninguém sabe se é verdade mesmo ou não. É, eu gostei dessa versão mesmo. É bom lembrar que na época as armas não eram igual hoje, né? Não tinha nem inventado ainda metralhadora. Então, realmente, quando a pessoa dava alguns tiros aí, já era muito rápido. É, tudo bem. O professor falou uma bobagem forte agora, mas já tinha metralhadora, sim. É verdade. Não tinha, cara. No Brasil, não tinha. Eu acho que tinha, cara. Mas é uma coisa muito rara. A primeira vez que usaram metralhadora foi pra Contra Canudos, foi nessa época. Não é uma coisa que os cangaceiros, obviamente, não tinham. O exército tinha uma arma de ponta na época, como se fosse uma bomba atômica. Hoje é o exército metralhadora. Eu lembro que o Topeira perguntou aí que ele não sabe, ele falou que não sabia como era o esquema de aposentadoria, né? E como foi que o Lampião tomou o lugar do senhor Pereira, né? Eu lembro de ter visto numa reportagem numa entrevista, na verdade, que colocaram, do Lampião, e que ele, quando perguntaram pra ele se ele pensava em deixar aquela vida de cangaceiro, ele respondeu assim. Até agora eu não desejei abandonar a vida das armas, que eu já me acostumei e eu me sinto bem com isso. Mesmo assim, não sucede, eu não poderia deixá-la, porque os inimigos não se esquecem de mim, e por isso eu não posso e nem devo deixá-los tranquilos. Poderia ir embora pra um lugar longínquo, mas isso seria covardia, e eu não quero nunca passar por covarde. Então, cara, eu imagino que o senhor Pereira tinha que se exilar em algum lugar, que inimigos os caras faziam a beça, né? Cara, você vê que a história do poderoso chefão não inventou nada, né, cara? Tá aí Lampião e o Michael Corleone. Pois é. É, depois ele ser samurai, ninja, revolucionário russo, socialista, agora ele é Corleone. Agora ele é mafioso italiano também, esse cara tá com tudo. Não, isso porque ele tá no Nordeste, porque se ele morasse em Gotham City, ele ia vestir uma capa de um, sei lá. Mas a primeira ação do Lampião, logo como líder do bando, foi um assalto contra a Baronesa de Água Branca, em Alagoas. E que deu muito certo, eles roubaram muitas coisas. Eu tô falando aqui que é de Alagoas, porque é interessante ver que ele atuou em quase todos os estados do Nordeste. Tem algum ponto, assim, da história do Lampião que ele aprontou alguma coisa. Alagoas, Ceará, Sergipe... E tem um episódio curioso aí também, em 1926... que ele foi pro Ceará porque ele foi convocado, supostamente convocado pelo Padre Cícero, aquele mesmo, o Padim Padre Cício, de quem o Lampião era devoto, pra lutar contra a Coluna Prestes. Você pode falar pra gente o que é a Coluna Prestes, professor? É, a Coluna Prestes é um grupo de militares brasileiros, né, ligados aí ao chamado movimento tenentista, que era contra esse poder dos coronéis, eles eram contra tudo isso, até uma contradição, né, Lampião lutar contra eles, mas dizem que é verdade. E aí a Coluna Prestes se reuniu um grupo de militares com o Luiz Carlos Prestes na frente, aquele do filme da Olga, e eles saíram pra espalhar a mensagem contra o governo da época, que eles criam um governo mais moderno, com eleição com voto secreto, um Brasil que desenvolvesse indústria. As ideias deles têm um Brasil mais moderno, assim, né? Os tenentistas podem ver chegar ao poder junto com o Getúlio Vargas. E a Coluna Prestes é esse movimento dos militares que estão andando pelo Brasil, divulgando suas ideias com o exército oficial, né? Eles eram meio desertores, com o exército oficial correndo atrás deles. Como o exército não dava conta deles, eles chamavam coronéis, alguns dos coronéis, pra combater a Coluna Prestes. É engraçado eles chamarem o Lampião, porque o Lampião era contra os coronéis. Mas, assim, na verdade, tem ideias assim, que se diz que não pegaram o Lampião, porque não tinha quem. Às vezes os coronéis mesmo, existia uma relação assim, um pouco nebulosa, assim, muito, muito estranha, né? Dos cangaceiros com os coronéis. Porque os mesmos cangaceiros que às vezes assaltavam os coronéis, em outros momentos podiam ajudar o coronel. Como vocês disseram no começo, né? O coronel pagava pra alguns, pra fazer alguns serviços, matar alguém. Então os cangaceiros, eles eram nem todo mundo perseguidos o tempo todo, né? Eles viviam sempre no limite entre a lei e a ajuda dos coronéis mesmo. É uma coisa aí difícil de definir nessa relação, porque essa suposta convocação do Padre Cícero pro Lampião ir lá lutar contra a Coluna Prestes no Ceará, dizia pro Lampião ir lá lutar contra a Coluna Prestes, que ele ia receber anistia, né, dos seus crimes, e ia ser nomeado capitão do exército. Que coisa absurda, né, cara? A mesma coisa que o governo americano virar pro Bin Laden e falar pra ele se apresentar que ele vai ser anistiado e vai, sei lá, virar general do exército americano, sabe? Mas o que aconteceu é que quando o Lampião chegou no Ceará com o seu bando, o Padre Cícero não falou pra ele que não tinha chamado ele porra nenhuma, deu um mega sermão nele, no bando dele, falou pra eles largar essa vida de putaria e tiro, que isso não ia levar eles pro lugar nenhum, que eles precisavam ser devotos da vida de Deus, blá, blá, blá, blá. O Lampião cagou pra esse sermão e ainda exigiu, fez um funcionário, tinha só um funcionário público federal, federal na cidade, e o Lampião fez ele escrever um bilhete, né, onde estava escrito lá, Lampião está anistiado e agora é capitão, assinado, sei lá, Jesus. E o Lampião foi embora, né, achando que estava tudo certo. E quando ele chegou em Pernambuco, que ele percebeu, né, que tinha pessoal ainda atrás dele querendo matar ele, que ele não tinha sido anistiado e não era capitão porra nenhuma. Mesmo assim, depois disso, ele foi chamado de capitão pra sempre, por todo mundo. Tá falando melhor assim, porque a gente tá falando sobre os coronéis, os fazendeiros, né? É, porque existia aí desde a época lá do Império, desde o começo do século XIX, aí na época da Regência, a ideia foi formada, chamava Guarda Nacional. Então todo grande fazendeiro, ele era nomeado coronel, porque ele é responsável pela segurança do local. E ele contratava os jagunços e dava títulos de capitão, de major, de alguns títulos pra esses jagunços deles, que é responsável pela segurança. Por isso que eu falei, assim, não tinha exatamente uma força militar como a gente tem hoje. Porque se o Lampião, por exemplo, fosse ligado a um coronel dentro da lei certinho, seria normal ele ter um título de capitão, porque é assim que funcionava. O coronel, que era o fazendeiro mais poderoso, arrumava os jagunços e dava o título de capitão pro chefe dos jagunços. E aí eu acho importante lembrar também, foi como você falou, né, Tupi? Existem duas versões pro encontro do Lampião com o Padim Padecisso, né? Que na primeira, o próprio Padim Padecisso teria convocado o Lampião. Na segunda, o convite teria sido feito pelo Floro Bartolomeu, sem que o Padre Cícero soubesse. Sim, mas peraí, você não pode falar isso porque a gente tem que partir do princípio que nem todo mundo que tá ouvindo sabe quem é Floro Bartolomeu. Então, é que em 1925, o presidente da República, Arthur Bernardes, ele encarregou o Floro Bartolomeu, que na época era deputado federal, de defender o Ceará dos ataques da Coluna Prestes. Foi então que esse Bartolomeu montou o Batalhão Patriótico, né? E aí, algum tempo depois da formação desse batalhão, chegou a notícia de que a Coluna Prestes tinha entrado em confronto com o Lampião em Pernambuco. Aí, quando ele ficou tomando conhecimento disso, ele acabou usando o nome do padre, né, do Padim Padecisso, sem que o Padim Padecisso soubesse. E aí convidou o Lampião pra se juntar ao batalhão. Aí depois foi aquela história que você contou. É, isso aí são duas vertentes diferentes de historiadores diferentes, né? Essa história que eu falei do Padim Padecisso, que fez a convocação, que teria supostamente feito a convocação, ela é defendida por um historiador americano, né, cara? Não é nem um cara do Brasil, mas é muito mais legal, né, se for assim. O que eu lembro é que, assim, quando ele chegou em... O que eu lembro o quê? Você tava lá, porra, de novo? Cala a tua boca. É que, assim, o Lampião, quando ele foi pra Juazeiro, né, ele não encontrou o Bartolomeu. Porque o Bartolomeu tinha viajado pro Rio de Janeiro, cara, por motivos de saúde. Foi aí que o Padim Padecisso ficou putaço da vida, né, se é que o cara podia ficar putaço. Mas ele ficou perplexo quando ele soube que o Lampião tava em Juazeiro pra servir ele, né. E aí foi quando, então, ele encontra o Lampião e dá aquele esporro do tipo, larga essa vida! De merda. Foi o que você contou. Em 1927, ele tentou invadir uma cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E lá ele perdeu muito. Ele perdeu, acho que, dois dos mais famosos auxiliares dele, né? Que era o Colchete e o Jararaca. É apelido bom pra filme, tá ligado? Brasileiro, né? Parece escalação de time de futebol de salão, né, cara? Falcão, Choco, Esquerdinha, Schumacher, Colchete e Jararaca. Colchete e Jararaca. E nessa derrota lá em Mossoró, ele passou a ser perseguido pela polícia da Paraíba, né? Do Paraíba, Pernambuco e Ceará. Aí nisso ele teve que atravessar o Rio São Francisco, eles atravessaram lá, fugiram só com cinco cabra deles lá, né, cinco peão deles, e ele reestruturou o bando na Bahia. Aí foi a partir daí que ele passou a agir nos estados do Sergipe, Bahia, Alagoas. Foi uma época que ele teve que reestruturar mesmo o bando, que quase desmontou o negócio, é verdade. Muito bem lembrado, japonês. Maria Bonita. O que você tem pra falar pra gente sobre a Maria Bonita, órfão? Pra você, sempre tem várias versões, né? Então, inclusive, o encontro do Lampião com a Maria Bonita também tem algumas histórias, historietas a respeito. Fato é, Lampião tava lá se escondendo tava de passagem pra uma fazenda lá, quando trombou com Maria Bonita, que era casada com um sapateiro. É, aquela mulher toda bonita e sererépica arrebatou o coração desse sertanejo e ele ficou totalmente maluco por ela. Então, numa das versões, conta que ele botou o marido dela pra correr e pegou ela pra ele, mas ela queria ficar com ele, né? Em todas as versões, fato é, Maria Bonita também gostava do Lampião. Então, independente do Lampião ter colocado o marido dela pra correr, ou ela ter sido abandonada pelo marido, ele passou até por um processo de namoro com a Maria Bonita, antes de finalmente casar com ela. Onde é que ela ingressou pro bando dele, se tornando a primeira, uma dos poucos bandos de cangaceiro que aceitava mulher no bando, né? Aceitava mulher junto com eles. E junto com ela, depois acabou os próprios cangaceiros que viviam junto com o Lampião, acabavam tendo as suas mulheres, eventualmente depois de um estupro ou outro, em alguma cidade eles pegavam uma mulher pra eles, e agregou várias mulheres ao bando. E se porventura, alguém do bando, isso é uma curiosidade até legal, se porventura morria lá o, sei lá, o Jacaré Pinga, e a mulher dele ficava sozinha no bando, automaticamente outra pessoa do bando tinha que assumir aquela mulher, então as mulheres nunca ficavam sozinhas ali. E aí o cara assumia ela estuprando ela? Não, não sei qual que era a ordem. Não sei se ele assumia primeiro e estuprava depois, ou ele estuprava primeiro e assumia depois. Tinha que ter pegada, o importante era isso. Calcule que é a mulher do Jacaré Pinga, né, cara? É um grupo muito romântico, esse grupo do Lampião. Sim, muito. Lampião conheceu a Maria Bonita em 1931, quando ele ficou escondido numa fazenda de um coiteiro, que era o nome pra quem acolhia os cangaceiros, né? O nome dela era Maria Deia Neném. Uma coisa bela, né? Era como o órfão falou, a mulher de um sapateiro que se apaixonou por ele, né? E aí eles ficaram juntos. Ela foi a primeira mulher do bando. E a Maria Bonita engravida, né? E sofre um aborto. Mas em 1932, eles têm uma filha que é Expedita. Aí vem aquela questão de, bom, que ninguém sabe ao certo sobre a história. Mas como se tratava de um período de intensas perseguições, confrontos e tal, e a vida era complicada pra eles, né? Cangaceiros e tal. Eles não podiam e não tinham condições de criar ela dentro do cangaço. Aí então vem duas vertentes. Uma dizendo que a Expedita tinha sido entregue a um tio, né, ao irmão do Lampião, o João, que nunca fez parte do cangaço, e uma outra vertente falando que a Expedita foi deixada na casa do vaqueiro Manuel Severo, numa outra fazenda lá, vizinha. Sobre a Maria Bonita, cara, a única coisa que eu tenho pra dizer, bom, as duas únicas coisas que eu tenho a dizer, né, primeiro que é isso aí mesmo que vocês falaram, né, que um falou e o outro repetiu, e eu vou repetir também, que ela foi a primeira mulher a entrar no bando de Lampião, a primeira mulher cangaceira. Fala também você, professor, que ela foi a primeira mulher cangaceira. Uma coisa importante lembrar, eu sei que todo mundo falou também, que ela foi a primeira mulher cangaceira. Que é já a quarta vez que a gente fala isso, pra ficar bem frisado, pra ninguém esquecer. Então, eu queria reforçar um negócio que o professor falou, que ela foi a primeira mulher a entrar no cangaço, a primeira mulher cangaceira. É isso mesmo, né? Exatamente. Eu ouvi dizer, cara. Eu gostaria de reforçar também, porque a Expedita foi expedida, né? Em um dos dois casos, ela foi expedida. Mas realmente, Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no cangaço. É que tá escrito aqui, cara, agora que eu vi. Tá escrito na minha pauta. Ela foi a primeira mulher a entrar no cangaço e ela deu início, né? Uma linhagem feminina de cangaceiros fêmeas. E eu vou colocar a foto dela aí no post, vocês podem ver. De bonita é só o nome, cara, porque ela é horrível, parece um cara. Eu pegaria. Puta que pariu. Calculem como é o órfão. Professor, do início pro meio do século XX, o Getúlio Vargas estava no governo, né? E ele estava implantando o Estado Novo. Explica pra gente aí o que é o Estado Novo. Contar rapidinho a história do Vargas, é assim, né? Ele tomou o poder como um governo provisório. Aí ele ficou 2 anos, os paulistas tentaram tirar ele da Revolução Constitucionalista, ele ganhou e ficou mais 2 anos para organizar a eleição, é um governo provisório. Aí depois desses 4 anos foi feito uma constituinte que falou que ia ser presidente por mais 4 anos. E aí ele não é mais provisório, né? Ele virou o governo, já ia ficar 8 anos, mas é um governo eleito pelos deputados. Aí chegando no finalzinho desses 8 anos, em 1937, ele deu golpe militar, fechou o Congresso, fechou tudo, e falou que ele ia ser o presidente por mais um tempo. Que ele ficou, no caso, mais alguns anos, ele ficou 15 anos no poder. Essa fase de 37 pra frente é chamada Estado Novo, porque ele vai implantar, acelerar o processo de mudanças que ele estava implantando. O Vargas criou várias empresas públicas, que a gente tem o Petrobras, siderúrgicas, um monte de coisa que a gente tem hoje, e ele era amado, assim, pode dizer, amado por uns, e não era tão odiado assim, porque quem odiava ele mandava matar. Então, ele é amado do que odiado. Como um bom ditador deve fazer, né, cara? Pra quem não tá ligando o nome ao evento, o Estado Novo do Vargas tinha esse nome exatamente em homenagem ou inspirado na ditadura de Salazar em Portugal, né? O Vargas flertou um pouco com os nazistas, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. Ele, que foi o presidente do Brasil durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, ele ficou em cima do muro e aí só já começou a apoiar os aliados, no caso lá do grupo dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos decidiu financiar e ajudar a construir uma siderúrgica no país, que foi a nossa primeira siderúrgica. Então ele não é uma pessoa assim, boazinha. Mais ou menos como os cangaceiros. Né? Alguns odiavam, alguns chamavam eles de heróis, para enfrentar o poder dos coronéis, e outros chamavam eles de bandidos, porque eles não respeitavam as leis. E tem aquele título que o Vargas tem também, que é muito legal, né? Como é que é? O pai dos ricos? Não, ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. O Vargas criou todas as leis trabalhistas que a gente tem hoje. O CLT, a maior parte das leis foi criada pelo Vargas, a proteção dos trabalhadores. Ele criou o salário mínimo, a jornada de 8 horas por dia, né, de trabalho. Ele criou uma série de garantias aí pros trabalhadores. E aí chamava de pai dos pobres. E os críticos começaram a dizer assim, que ele é o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque ele não, de certa forma, ele não enfrentou as elites abertamente, né? Então ele tinha esses dois lados. E quem criticava o governo dele acabava sendo morto, não, uma boa ditadura, né? E além de tudo isso que o Vargas fez de tão bacana pra gente hoje, ele também falou... O quê? Tem um bando de trambiqueiro bandido no Nordeste? Mata esses filhos da puta. E foi aí que se intensificou, né, a caça aos cangaceiros. Os cangaceiros ali é uma afronta ao poder, né, que a República Velha afrontava os poderes coronéis. E o Vargas, de certa forma, deixava cada coronel, mandava na sua região. Não ia de frente com os poderes locais diretamente. Isso é mais uma questão indireta dele romper com algumas práticas, incentivando mais a indústria do que a agricultura, né? Mas os cangaceiros é uma ameaça ao poder, porque eles se afrontavam diretamente o poder do Estado que o Vargas queria reforçar. November 27, 1938, né, nessa época que estavam perseguindo fortemente os cangaceiros, o Lampião decidiu se amoitar, se afugir. Ele resolveu se esconder numa fazenda no interior de Sergipe, que pra ele era o lugar mais seguro que tinha pra eles ficarem. E durante a madrugada do dia 28, olha aí, dia 28 de 7, é hoje pra você que baixou o podcast no dia do lançamento, a polícia ou a força volante abriu fogo contra eles, olha aí, professor, com metralhadora. Foi o inferno na terra, cara. O Lampião foi um dos primeiros, né, a morrer. O grupo viu o líder deles caído no chão morto e desbundou, cada um correndo para um lado, e aí virou alvo fácil pros caras, né? Eles mataram 11 dos cangaceiros do Lampião. A Maria Bonita não morreu, mas ela foi baleada, né? Ela ficou muito ferida. Aí arrancaram a cabeça dela, aí sim ela morreu. E o Lampião também foi decapitado. Existem várias histórias, né, cara? Umas que dizem que o coiteiro, como o japonês falou aí, o coiteiro era o cara que amoitava os bandidos. Dizem que o coiteiro entregou ele, outros dizem que foi o próprio cara do bando que entregou, mas isso ninguém sabe, né, cara? Ou então, vou colocar outra vertente aqui, o Lampião era burro mesmo, achou que era seguro e não era, sei lá. Uma curiosidade que é interessante, durante todo o reinado de Lampião, tinha várias lendas que corriam, dentre elas que ele tinha o corpo fechado. Mas nesse dia se provou totalmente o contrário, que o corpo dele não era totalmente fechado. Mas anteriormente ele tinha sobrevivido a várias outras tentativas, né, de encontros com polícia, de encontro com coronéis, etc., que ele ficou muito ferido, mas não chegou a morrer. Mas nessa, com a metralhadora, foi realmente inevitável o fim dele. O Curisco, né, que pra quem não conhece é o Cristino Gomes da Silva Cleto, ele era um dos bandidos ali do bando do Lampião. Eles acabaram tendo umas treta, né, velho? E ele saiu do bando e montou seu próprio bando, mesmo assim eles continuaram amigos. O Curisco, ele foi morto 2 anos depois do Lampião, né? Foi o último bando que foi morto em 1940, considerado o fim do cangaço, né? Assim, o Curisco, ele morreu em 1940, como o professor falou aí, né? O Vargas, o presidente Vargas, tinha promulgado uma lei que ia conceder anistia para os cangaceiros que se entregassem, né? De boa vontade. E teoricamente, dizem as lendas, ouvi dizer, que o Curisco ia se entregar. Mas antes disso, ele foi baleado, ficou ferido e acabou morrendo, né? Nesse mesmo ano de 1940. Eu lembro, sim. Você lembra? Você tava lá? Tava lá também, junto com o japonês. Algo a dizer, japonês? Não, foi uma boa piadinha. Ele tava lá mesmo? Você viu ele? A gente tava junto, cara. Enfim, e esse foi o fim do cangaço, né, cara? Morreu o Curisco e morreu o Lampião, os dois maiores líderes, né? Os outros acabaram se entregando, e aí os bandos desfeitos, e acabou essa brincadeira. Ou seja, se você quer acabar com um movimento criminoso, é só você matar os líderes, cara. Muito simples. Vai falar alguma coisa sobre as volantes? Não sei, você quer falar alguma coisa sobre as volantes? Vale a pena falar algo sobre as volantes? Bom, japonês, comente sobre as volantes com a gente. A polícia da capital, estaduais, tal, elas não conseguiam sobreviver no sertão, né? Elas não tinham conhecimento sobre o sertão. E aí, então, com isso, quem vinha para as volantes e eram formadas volantes, elas eram unidades móveis da polícia, né? E eram formadas pelos cabras, pelos capangas, que já eram familiarizados com a região. E as volantes, elas acabavam acabam sendo tão temidas pela população quanto, quanto os próprios cangaceiros, cara. Então era só essa curiosidadezinha bacana. Era isso? Pequenininha. Só isso. Você quer que eu faça um bloco só pra isso? Então tá bom, tá feito aí. Está aí o... Japonês Show! Tem curiosidades pra gente falar também sobre o sertão nordestino na época do cangaço, personagens que participaram indiretamente ou diretamente dessa história e alguns fatos que ocorreram também. Eu posso falar aqui sobre o Benjamin Abraão. Ele era um libanês que fugiu do seu país, né? Veio pro Brasil ali querendo se esconder da convocação para a Primeira Guerra Mundial. E chegando aqui, ele virou mascate e também era fotógrafo. Ele foi secretário do Padre Cícero, seja lá o que isso signifique, né? O que faz o secretário do Padre Cícero. Você quer mesmo saber? Mas enfim, ele era secretário do Padre Cícero e foi assim que ele conheceu o Lampião, né? Num desses encontros do Lampião com o Padre Cícero, de quem Lampião era devoto. A sauna, e, né? Depois da morte do Padre... Caralho. Depois da morte do Padre Cícero, o Benjamin Abraão foi atrás do Lampião, com a ideia de filmar e registrar em foto e vídeo o grupo do Lampião e fazer um filme. E não sei como, cara, por incrível que pareça, o cara devia ser muito bom de lábia, ele conseguiu permissão do Lampião pra viver com o grupo, né, viver com o bando ali de cangaceiros, e fez vídeo e foto, um acervo bem bacana que ficou perdido aí durante um tempo, mas hoje em dia já está recuperado, e vai estar aí no link também, vocês vão poder ver imagens e fotos reais do Lampião, assim. O Lampião, ele era bastante egocêntrico, ele gostava da imagem dele, então não foi difícil pra um fotógrafo chegar pro cara que é fodão e falar, ó, cara fodão, posso ficar registrando cada passo seu? Aí o cara fodão virou e falou, ó, beleza, cara, eu sou bonitão, sou legal pra caramba, todo mundo aqui me adora, pelo menos a maioria. O Lampião, pra você ter noção, ele fez, na época, uma espécie de cartão de visita. Ele tinha acesso a alguma coisa com a fotinha dele, assim, ele adorava a imagem dele. E ele distribuía, assim, agora por que distribuía, eu não sei, né? Tipo, você tá precisando de um cangaceiro? Tome aqui meu cartão. Mas é bem lembrado, Orphan, isso aí, porque o Lampião, ele era um cara vaidoso mesmo, cara, porque ele desenhava as roupas deles, né? As roupas, aquele chapéu, tudo inspirado, assim, em heróis de guerra. Aquele chapéu dele não era por acaso parecido com o da Napoleão Bonaparte, né? Não, é que legal. Além de tudo, ele é estilista também, tá vendo? Ele é estilista e artesão, cara, porque os detalhes de ouro e prata na roupa também era ele que fazia. Mas isso é verdade. Além de Robin Hood, guerrilheiro russo, ninja, samurai e Highlander e rei, ele também era estilista e artesão. Mas voltando a falar sobre Benjamin Abraão, ele acabou morrendo assassinado. Uns dizem que foi um assalto, outros dizem que foi o pessoal do governo Vargas. Já que todos dizem alguma coisa, eu vou dizer que ele morreu porque ele tropeçou e caiu e levou um monte de tiro. Eu gosto de acreditar em grandes conspirações, então eu sou a favor do Vargas. Eu também, eu prefiro as grandes conspirações, cara. Eu acho que ele morreu porque ele deixou a maçonaria. Os corpos mutilados, né, e ensanguentados do Lampião e da trupe dele, eles foram deixados a céu aberto, né? E aí vinham os urubus pra comer aquela carniça e tal. E como depois de alguns dias lá pra evitar doenças, os caras jogaram criolina nos corpos, os urubus começaram a morrer intoxicados, né? Esse fato ajudou a difundir a crença no sertão de que o grupo do Lampião havia sido envenenado antes do ataque na fazenda que eles estavam. Chatice, achei que você ia falar que ajudou a difundir a crença de que o corpo deles era venenoso. Caído. Não, tem outra de que o Lampião, depois que cortaram a cabeça dele, um dos policiais lá tava muito putaço, né? Ele deu uma coronhada na cabeça dele, que foi quando tem aquela cabecinha deformada dele na fotinha, né? E que esse detalhe ajudou também a difundir uma outra lenda lá de que o Lampião não havia morrido, né? E que ele tinha escapado da emboscada. É, isso aí porque a coronhada que o cara deu foi com tanto ódio e força que deformou a cabeça do cara de um jeito que quase não dá pra reconhecer, né? Isso aí não é lenda, é verdade. Mas a lenda de que ele não morreu. Tem um episódio bacana aí também, que o Orphan comentou, né, que o Lampião, ele tinha um problema em um olho. E ele tava com um olho vazado e precisava dar um jeito naquilo. E a Maria Bonita ficava enchendo o saco dele e falando, vai, Lampião, vai consertar essa porra desse seu olho aí, seu desgraçado. E ele foi num hospital da capital, se apresentou como um grande coronel fazendeiro. Ficou lá um mês internado, teve que retirar o olho. E ele ficou um mês internado pra se recuperar da cirurgia e pagou as despesas. E um dia ele fugiu do hospital. hospital de madrugada. Mas aí, ainda voltando naquele outro ponto que o Orphan comentou de como ele era vaidoso, antes de fugir, ele pegou um pedaço de carvão e escreveu na parede do quarto: "Doutor, o senhor não operou fazendeiro nenhum. O olho que o senhor retirou é do capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião." Você vê que o cara era poser total, né, cara? Eu tenho uma última curiosidade aqui sobre as cabeças, né, do Lampião e da Maria Bonita, que foi uma grande vitória, né, para as forças volantes, para a polícia da época, arrancar a cabeça dos caras e mostrar, né, que eles tinham destruído o maior líder do cangaço. Então eles pegaram essas cabeças e fizeram uma verdadeira turnê pelo Brasil, né, cara, chegando até o sul. E depois disso elas ficaram mais de 30 anos expostas ali no Museu Nina Rodrigues. Pior do que o cara deixar a cabeça dele exposta lá, né, no museu, é saber que Nina Rodrigues é um homem e não uma mulher. É Raimundo Nina Rodrigues, pra quem não sabe aí, pra quem se interessa em saber um pouquinho mais. Curiosidade. Nina Rodrigues, ele foi um legista, antropólogo muito famoso e muito controverso também, né, que ele falava que tinha que ter leis diferentes para raças diferentes, né, depois que acabou a escravidão. Ele que trouxe pro Brasil a antropometria, né, aquele lance de medir as partes do corpo da pessoa, da qual faz uso a frenologia, que é aquele lance bacana de ficar medindo o crânio da pessoa com aquele espécie de compasso e falar, assim, o caráter do cara, se ele é bom ou se ele é mau. Lógico, a gente sabe que isso funciona, né? É igual quiromancia, né? Não sei o que é, explique. É a leitura das mãos. Ah, meu Deus, tem nome isso? Você fala esse monte de nome, esse monte de besteira e vai reclamar do meu Almocreve? Ah, cara, mas o Almocreve você inventou, isso que eu tô falando é fruto de pesquisa, conceituado durante anos. Avisa os ouvintes aí que eles podem acordar depois disso aí. Porra, cara, interessante. Tá. Frenologia, cara. Você media a cabeça da pessoa e fala, você é um mau caráter. Eu tenho a minha curiosidade sobre Lampião, posso? Lampião nasceu no dia 7 do 7. Lampião é de Câncer, é o quarto signo do zodíaco. E os valores do passado têm frequentemente um apelo irresistível para as pessoas desse signo. Por isso que eles ficam relembrando momentos importantes das suas vidas, né? Olha aí, Lampião. Você tá lendo horóscopo, seu viado? Lógico, cara. Tá tomando isso. Bom, eu achei 6 curiosidades muito interessantes sobre ele. Tem a ver com astrologia? Uma das lendas diz que certa vez o Lampião encontrou um cara que tava cometendo incesto. E na hora, assim, ele não podia, não aceitava esse tipo de situação, né? Hoje em dia, não sei por que as pessoas também continuam não aceitando, né? Ordenou pro criminoso colocar o testículo dentro de uma gaveta e fechar com chave. Tipo assim, pro Lampião, falou pro cara assim, ó: ou você põe seu saco na gaveta e tranca, ou eu te mato, você escolhe. Porque aqui a lei quem faz sou eu. Resultado, o cara morreu. Tem certas horas que é melhor morrer, né, cara? Eu também optaria por isso. Ah, e também dizem que o Lampião gostava de jogar a criança pra cima e pegar com um punhal. É tipo Bilbo Q, né? É. É Bilbo Q Extreme. Que bosta. Bom, que a gente pode citar aqui de referências, né, na cultura, arte, filme, música, HQ, tem muita coisa a respeito do cangaço, do Lampião e também do Corisco. Tem uma infinidade de filmes, cara. Eu vou falar sinceramente que eu não conheço muitos deles, mas a gente vai colocar uma lista aí pra quem no post, pra quem tiver interessado em conhecer. E tem um bacana também, que é o Baile Perfumado, que é um filme que mostra a trajetória do Benjamin Abraão pra filmar, né, o Bando do Lampião. É bem interessante, assim, a montagem do filme. Eu vou colocar o trailer aí, quem quiser alugar para assistir, fique à vontade. Bom, HQs. Momento HQ com o Orphan. Ah, ótimo. Em nível nacional, tem poucas HQs que representam bem essa época, né? Ou algumas histórias do Brasil. Mas, de qualquer forma, tem uma que eu destaco chamada Lampião. Era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. É de um cearense chamado Clevison. Ela é muito bem escrita, é muito bem detalhada. E o cara tentou ser o mais fiel possível aos últimos anos da vida de Lampião. E também o traço do desenhista é muito bom, pelo que eu pude ver. E o melhor ainda, que a HQ é uma porta para estudantes ficarem curiosos a respeito do assunto e buscar saber um pouco mais, né? Como o próprio nome diz, é a história em quadrinhos, né? História em quadros. Logo, tem muitas HQs a respeito de Lampião e outros assuntos, bandeirantes, etc., que estão sendo utilizados pelas escolas para poder atrair esse bando de retardado, idiota, que não estuda direito. É, sim, assim como a gente aqui também busca, né? Falar, assim, de uma maneira mais bem-humorada sobre os eventos históricos para fomentar a pesquisa mesmo, né, cara? Para as pessoas irem atrás e saber mais. É, porque o que a gente fala aqui não pode ficar parado só nisso, né? Tem que ser expandido, né? Tem que ser procurado, buscado, enfim. Bom, então é isso aí, pessoal. Isso foi o que a gente pôde dizer pra vocês, contar um pouquinho a história do cangaço, do Lampião, os personagens divertidos ou não daquela época. E esse episódio vai ficar gigante de novo, né? A gente nunca consegue a nossa meta de 30, 45 minutos, então acho que eu vou abandonar ela, dane-se, né? Se alguém estiver achando ruim o tamanho do episódio, fala. Se alguém quiser mais também, comente. Deixem seus comentários e e-mails pra gente. A gente sabe quantos vocês são, a gente sabe aonde vocês moram. Entrem em contato, senão a gente vai até a sua casa. E pra quem quiser um episódio com 30 minutos, ouça só até os 30. Exatamente, ouve até os 30 hoje, dá pausa e ouve até os, sei lá, até uma hora amanhã, né? Mas é isso então, né? Qual é a moral da história pra você, órfão? Olha, cara, pelo que eu vi agora, pelo que eu percebi, a moral da história é, se você for liderar um bando de bandidos, cangaceiros ou qualquer coisa, nunca perca a cabeça. Boa. Foi muito boa, cara. E pra você, japonês, qual é a sua moral da história? Olha, pra mim eu não pensei numa moral da história não, cara, mas eu prefiro ver o Lampião não só como um bandido local, mas como um cara que também lutava por mudanças sociais, assim, na situação do Nordeste e do cangaço onde ele vivia. Ah, tá bom. Até parece. Então é isso aí, órfão, você quer fazer algum jabá de algum blog ou site que você faça parte da equipe, que eu não saiba e que seja totalmente uma surpresa você falar sobre isso? Com certeza. Eu gostaria de só deixar aqui, fazer um pouco de jabá. Eu, em parceria com alguns amigos, nós temos um site chamado Bar do Nerd, que você pode acessar lá através do www.bardonerd.com ou bardonerd.com.br. Lá você vai ter acesso a várias informações desse universo nerd alcoolicamente correto. E também, caso vocês tiverem interesse, tem o Twitter do site, se quiserem conhecer um pouco mais. Siga o @bardonerd pelo Twitter e agradeço a todos e é isso. Beleza, aí. Beleza, vai estar tudo lá no nosso post, os links bonitinhos. Obrigado. Bom, então é isso aí, galera. Falou, tchau, valeu, obrigado, japonês, obrigado, professor, valeu, órfão aí pela presença. Obrigado a vocês por terem me convidado e estamos aí. Quando tiver oportunidade, pode me chamar ou não e hasta luego. Falou, um abraço, tchau. Falou, japonês. Falou. Tchau, até mais. Até mais, tchau. E você, não vai falar a sua moral da história? Eu não. Por quê? E pra você, Topeira, qual a sua moral da história? Moral da história é desligar o Skype na tua cara. Ah, vá, rapaz. Termina com todo mundo falando, vai ficar com essa bichice. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.